Rabbi Nabi Sanchi Salah Shreya Navi Rubara Jerry Shami Soli. Uno dei giorni, nessuno Rabbi. Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry Shami Soli, Rubara Jerry 2235, alternando 238, no mesmo com asa, boa tarde. Boa tarde, azul 4206, estabilizado, Max 6. Azul 4206, chame torre 118, decimal 95. Torre 995, azul 4206. Torre Salvador, boa tarde, o azul 4206, está estabilizado nele, é sexual com a ONU. Azul 4206, boa, autorizado com uso, pistola 0, ventana 70 graus, 02 nós. Livre posto 10, azul 4206. Solo 206, Solo 1-2-1-2-1-9 Solo 1-2-1-2-1-9, azul 4206. 317, chama agora centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 123, decimal 8. 1120, boa tarde, autorizado. Alinhada e decola pista 90. Vento variável com 2 nós. Alinhada e decola com 1120. Chanela 314, boa, mantenha o ponto de espera. Xanela 314 autorizado, aliás e mantém pista no zero. A Lima tem 90, 6314. Ah, ufa, barulho de voo 100, ajuste em Xanela 0019. Chama o controle, 1-2-0-2-9, por favor. 08, obrigado, boa tarde. Com 1120. Contato o radar na decolagem, sua vez sai da puta, transição Caju, para o número de voo 370. Puca Caju para 370, 1120. Puxando M3104, autorizado decolagem, pistola 0, vento varela com 2 nós. Marinho, cadê decolagem, chamada 6314. Contato radar na decolagem, se você sair da mão, transição Lenin para o número de voo 340. Como Lenin 340, não se escuta, voo Xanero 6314. Radar Romeu Alfa Delta Tango, serviço radar encerrado, 5 milhas, norte de Salvador. Chama agora o controle Aracaju e solicite direto à mesma descida. Aracaju, 790, tá? 120.3. 203, ó, tá bom. Gol 1869, representa-se para 4.006 e a chegada é bom. Ajusta a turma 109. 4.109, tá bom. Então 3190 está autorizado a final do procedimento em aliança com sua pistola 0, vai ser para 2.010. Alternativa no 019, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento X-Lay, pistola 0, dentro do 2.010.019, reporte estabilizado. Transferido no acesso. Voo 120, controle. 120, escuta. Chamador Centro Recife, 126, decimal 85. Caso negativo 125, decimal 45. 2685, 2545. Obrigado, até um bom domingo. Valeu. Lima, Lima Alfa, controle Salvador, a série de identificação está autorizada a chegada por Médio 1, a última transformadora 0 no ar, reconfeita a descida. Lima Lima Alfa, autorizado descida para o nível de voo 050. Número 314, chamador Centro Recife, 126, decimal 85. Caso negativo 125, decimal 45. Recife, 126, 85, canal 125, 48, 63, com 4, obrigado. Estão cruzando o sinal do procedimento ILF6-0, deixa para 210, autêntico no 019, reporte estabilizado. 2007, como estabilizado, boa noite, senhor. Estabilizado, para 310. 390, chama o torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Para o meu Kilo Salvador. Puxando 0, vento 80 grau, 02 nós. Esse posto, vocês vão me dar. Meu quilo Serra Lima. Equipamento de voo 090. Acione o código transponder 0143. O quilo Serra Lima, continuando o quilo Serra Lima. Salvador 1019, já apresenta o trânsito de Pomédio para chegar a Pomédio 1. Eu falo meu quilo Serra Lima, confirmado seus planos de voo. Fecha, continua o vento por trás, 3 zona 0? Vento 1 0 graus, 0 2 nós. Ok, controle Salvador, aciona a identificação, vista a via chegada com LED 1 para o nível de voo 100, ajuste a altímetro 1019. 1019 para qual nível? Nível de voo 100. 100, está sim, e quando possível você diz está sim. Aguardo. Salvador, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Charlie de Radango. Papo Fácil, Charles Serra, controle Salvador, acena identificação, vista via chegada a mão para o nível de voo 120, ajuste a agenda 1019. 120, a mão, Charles Serra, Tango. A gente mantém o 090 aqui, Zé. Chame torre 118, vai mal 95. Tá, chega, tá. Papá Romeu Lima, Lima Alto, estação de decoração, vem na proa 050, terça para 210, altímetro 1019. Limite ao localizador. Proa 050, para 2000, oficial do 1019, Lima, Lima Alto. ao meu filho Serra Lima, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 025, limite a radial 2903, Salvador. Cliente esquerda, 025, limite radial 290, Salvador, filho Serra Lima. Charlie Sena Tango, reduz a velocidade 250 nós. Reduzindo 250 nós, Charlie Sena. Boa noite, 69, Challenger 09, libera gerente chama Charlie 121, deixa 9. 219, conta 8. Controle Salvador, chama de certificação. Reduz a velocidade 2509, é o número 5 na aproximação. Desça para o nível voo 130, autorizado chegada com o médio 1. Autorizado chegada com o médio 1, desce 130 e reduz para 250, voo 9189. Começa. Plano 3894, terça para o nível de voo 050. 050, 3894. 050, plano 3894. 050, 3894. O Serra Lima está na ideia de aqui, né? Papai, o meu filho Serra Lima, terça para 4100. Altímetro 019. Gente, 4000 pés, ajuste 019, filho Serra Lima. Papa, Papa, Charles, Serra Tango, terça, para o nível de voo 090. 090, Charles, Serra Tango. Nível de voo 090, Charles, Serra Tango. 090, Charles, Serra Tango. Armando Lima Lima Alta, está autorizado a final do procedimento LS-6, ficha 0, 67, reporte estabilizado. quero eu saber de valor, uma alfa. Controle Salvador, passagem de fonte de 10%. Ok, para controle. Fala, fome, Juliette Golfo Serra. Pois sim, está na vertical de Veracruz, para cheque de telescópio, está mantendo 1.606. Poderia coordenar com Juliette Golfo Serra, com 37. Recebendo 1.806. Acendo contraforme 0120. Bate na 0120, Juliette Golfo Serra. Agora quanto recebe o Concerto? Segundo 1.910, o Papa Yanislav Juliette Golfo Sierra. Segundo 1.900? Afirma. O Golfo Sierra vai manter a vertical de Veracruz, vai manter o 1.510. Daqui a pouco vai conseguir uma equipe grátis. Sérgio, mantém a vertical de Veracruz. Tá, tudo certo. Papo com a partida de interação, reparação para seu pensamento, curva esquerda, proa 070, limite para essa proa por 20 milhas, é o número 4 na aproximação. Curva esquerda, 070, confirme minha limite. Azul 320, Salvador. Para nível de voo 080, redução de velocidade 2209. Segue como tráfego número 5 na próxima fase. Descida para o 080 e redução 220, só voo 9189. O carro meu quino Serra Lima cruza direita para o 070. O limite será radial 310 de Salvador. Direita 070, limite radial 310 de Salvador. Certo? Controle, uma alfa, step de saldo, controlante. Pessoal, meu Lima, uma alfa, comprou controlante, afinal do procedimento, 3.995. Ele, uma alfa. Total, correção. Paulo Quino Serra Lima, informa que o contato radar estava perdido por 10 segundos, agora restabelecido. 4.000 pés, ajuste no 0, é na loja. Se atingido 4.000 pés, ajuste no 0, é na loja, que espera. Fala, meu direito, confirma o controle. Direito, confirma, escuta. Confirma a atitude que vai manter no setor. Mantendo 1.500 pés, se ela vai ficar. Entende. Então, 1.20, deixando para 3.000 pés. Direita 120, descendo para 3.010, que chama? Papapá, Charlie Serra Tango, curva à direita para 150, desce para o nível de voo 050. Direita 150, 050, Charlie Serra Tango. Papá, meu filho, Serra Lima, para a formação, tráfego 2 horas, meia dúzia de milhas, próprio flutuando 360 na vertical de Vera Cruz, mantendo no 1700 pés. Qual é o uniforme de Juliette Golfo Serra? Confirme o tipo de equipamento que você usa a bordo. É o VUA 02 a bordo. A intenção é decolar de Vera Cruz, regresso para Vera Cruz? Positivo, decolou de Vera Cruz, regresso para Vera Cruz, após aqui de transporte. Entra. Pode ir 189, eu já autorizo a gente para parar no 060. 060, Gomás, 189. Contra a base, ultrapassa. Lima, Lima Alfa, buscada, autorizado pouso, sistema 7. Vento variável com 2 nós. Lima Alfa. Lima 1700, 1700. Muito grato, o Juliano Cristian vai descer para pouso em Veracruz. Muito grato, controle de cima. E eu te vou ficar, presente sua sequência de coordenação com os chefes locais. Camarada, certo. Iniciar a linha de separador 2000 pós, ajuste no 09, autorizado o final do procedimento de eletricidade, peça estabilizada. Sente-se, descendo para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado o eletricidade no 0, reporta lá, estabilizado o sistema. Papapá Charlie Serratão, desça para 4.000 pés, ajuste 1.009, para informação, segue tráfego, posição de 1 hora, 8 milhas, como sudeste, passando 3.000 pés para 2.000 pés, um Bravo Eco 9 Lima. Sente, 1.019, 4.000 pés, Charlie. 9.189, emitir redução 1.809. 1.809, Guamajor 89. 94, passa a posição plena, completa o final do procedimento de eletro 3, turma no 95. 95, começa o trabalho. Boa noite. Obrigado. Está 3894, 2,5 de terra, estabilizado no 390. Está 3894, avistado, autorizado pouso, piscando 0, vento variável com 2 nós. Ajuste no 019. Vento no 019, está 3894, estabilizado no pouso. Boa 9189, vetor radar para o sequenciamento, curva à esquerda para 020, limite é o curso do localizador. Esquerda para 020, chegou 9189. Passando dessa para 3.000 pés, ajuste no 019. 9189, desce para 4.000 pés, ajuste no 019. 4.019, boa 9189. Que o Sierra Lima tem quantos irmãos presente no nosso pedido externo? Sim, mas tem o Sierra Lima. Tem até o marcador externo para o sequenciamento, aguarde para a transferência de comunicações. Sim, Sierra Lima. Tiatango, controle. Mas desculpa, Charlie Tiatango. Posição de deriva, curva 5 graus à direita. 5 graus à direita, Charlie Tiatango. Ali, Tiatango, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 na margem. Full pés, 1-0 na 9, Charlie Tiatango. 2 mil. Controle ao Charlie Tiatango, tá autorizado para o localizador da 1 a 0? Sim, ativo. Ataque estabilizado, Charlie Tiatango, tá autorizado em ULS. Sente autorizado, é passarinho para o Charlie Tiatango. Kilo Sierra Lima. Oi. Teria condição de efetuar uma base curta para 1 a 7? Afirmativo, Kilo Sierra Lima. Quero ser Lima, voo IFR cancelado 224, curva à esquerda, feito por base curta devido ao sequenciamento, reporte final 17, ajuste 1019. Gente, curva à esquerda, base curta pela direita, reporte final 19. 17, ajuste 1019, quiser. Avião 9, para 2010, ajuste 1019. 2019, Gordo, 9189. Papapá Charlie Serra Tango, passando a posição dura, completa o final do procedimento, terra no 895. 1895, Charlie Serra Tango, obrigado. Boa tarde, papapá Charlie Serra Tango. Papapá Charlie Serra Tango, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 019, informo quem vier, girando base pela direita, pista auxiliar. Positivo, Charlie Serra Tango. É possível para o tratamento do tráfego pousar da com os testes auxiliares que não foi atrapalhado? O Lemos do Gosto, o Kilo Sierra Lima, sinal, baixar travado no 7. Kilo Sierra Lima, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 5, 0 graus, 0 2 mais. Lima. Charlie Sierra Tango, confirma as ações? A intenção seria pousar da 1 no 7, se caso for... prosseguir rapidamente para o 17, o Charlie Serra Tango. Sim, sim, Charlie Serra Tango confirmou que está cancelando o voo? Positivo então, cancelando o Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, voo IFR cancelado 226, curva esquerda, efetue uma base de aproximadamente 3 milhas devido ao sequenciamento, reporte final 17. Positivo, Charlie Serra Tango. Forma o Kilo Sierra Lima, sala de 26, confio o bate. Kilo Sierra Lima, libera a direita na papá, está aqui na frequência livre, boa. Direito, libera a direita na papá, está livre, boa, Kilo Sierra Lima, tá bom. Sierra Tango, autorizado em cortar a base pela direita, reporte final no 7. Reporte final no 7, Sierra Tango. Sierra Tango, Sierra Tango, tarde, Luna 645, informação papá. Luna 645, adicione identificação, espera 4 mil pés, e chegada BOF, ajuste em Salvador, 909. 4.029 na BOF, Luna 645. Estado, autorizado pelo sistema 7, o vento 160 graus 02 nós. Licença, ao estado, baixar o trabalho, tchau, tchau, tchau. 9189, completa final do procedimento LSX, retorno 9895. 9195, legal. Boa tarde, Gol 9189, duas vezes, tá? Gol 9189, boa tarde, continue a aproximação, aguarde atualização de pouso. Ajuste no 019. 19, aguarde atualização, Gol 9189. Pouso, custando zero, vento variável, com 2 nós. Pouso, 1-0, 1-9, 1-9. Charlie Sierra Tango, solo cheio, 0, curso na parte 5. Sierra Tango, liberando a capa, estaciona a frequência livre, voa. Azul 6919, voa, visual com mãe, chuta final 10. Zoar. Azul 6919, após a caixa de tráfego de pouso autorizado, alinhar uma pista 0. Pode tráfego ali na Passar 5937, contato radar 57 milhas, que é o Salvador, mantendo o eixo 1033, passar 5937. 189, sala 33, libera direito, chama o sala 1, 21, adiciona, 9. 21, 9, olha, 9, 1, 2, 9, 8, 9. Azul 9, decolado 34, chama o controle 1, 2, 0, 2, 9. 0, 8, boa noite. Boa noite, 69, 69, azul, passando a minha pés, direto Leda, faz Leda Mátima. 3402000 Leda Mátima. 2699.